Todos nesta noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos celebrando a vinda do Rei Jesus a essa terra. E o meu louvor. Acima de nós, o universo. vamos dizer assim, nós estamos nos preparando para a grande celebração que iremos fazer no dia 25. Dia 25 que nós comemoramos o nascimento do nosso rei Jesus. Nós queremos como que naquela época estar preparando o caminho para a chegada do príncipe da paz, do rei dos reis. E nós estamos aqui enchendo os nossos corações de alegria, recebendo aquele que virá e salvará o mundo, trazendo toda a humanidade das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que abram as portas e o rei dos reis adentre nos nossos corações, adentre nas nossas vidas. Nós vamos exaltar ao Senhor com toda a nossa alegria. Que entre o rei da glória. Oh, seu coração ao Pai. Não há Deus a minha voz. já nos libertou. Somos livres para celebrar o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. O Natal já nasceu nos nossos corações. Se ainda não nasceu no seu coração, thank you.